Então, eu que sou alérgica à poeira, né? Vamos exemplificar. Eu perto da poeira não consigo ficar quieta. Então eu faço de tudo para melhorar, para sair dali, mas sair bem. Então ela precisa mexer comigo para eu poder me mexer e até incomodar outras pessoas. Então acho que tem muito a ver com isso. Não sei se deu para sacar. Mas poeira é muito necessária e criativa, mais necessária ainda. Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. Boa noite, meus amores. Boa noite, Gus. Boa noite. Boa noite, boa noite. Agora acho que tá tocando. Mais um Poeira Criativa no ar, número 57. A idade de quem? 33 é a idade de Cristo, né? E 57? 57 deve ser a idade de algum pai, de algum tio, de algum velho amigo, né? É isso aí, então. Boa noite pra todo mundo. Esse povo maravilhoso de que tem 57 anos ou que conhece alguma pessoa maravilhosa de 57 anos é o Poeira Criativa. Com som de café no fundo, 57, né? 57, sonzinho de café, que afinal ninguém é de ferro. Fim de semana já chegando, todo mundo cansado, fazendo programa na missão e tomando um cafezinho pra ficar pra cima. E hoje foi um dia mexido, né? A gente tava produzindo o programa de manhã. Fiz entrevista pela manhã cedo. Oi. Cedo, não é tão cedo, né? Mas de manhã. Agora de tarde tu teve oficina, também com um menino aqui da escola, meninos, meninas da escola. Aí foi depois massa. Corta a entrevista, né? Foi trabalho, né? Foi meio trabalhoso. Mas estamos aqui, mais um poeira, mas pelo menos aquela sensação de que tá tudo em ordem, né? O trabalho tá sendo feito, né? É, rádio aconchego aí em direção ao infinito. Acho que ó. Fala aí, fala, tá de boa. Depois se não ficam se queixando que tá estourado. Como novidades que temos pela Rádio Conchego, vamos falar de algumas novidades. Novidades? É, o informativo de terça-feira, né? Começou terça-feira agora, 19 horas, não é isso? Acho que 19 horas, né? 19, é, então acho que já tá engatilhado assim, né? Toda terça-feira, às 19 horas, vamos ter o nosso programinha, nosso jornalzinho da rádio, né? Informativo é o nome, né? Bem chique, né? É um jornalzinho, né? Isso mesmo, sim. Ah, e 19 horas, tinha umas 20 horas, uma hora de informação, de comentários sobre algumas publicações, algumas matérias da semana. Sim, né? E buscando também fontes que a gente confia, né? Fontes que produzem notícia de qualidade, então é massa, vale a pena. Né? É uma forma de se informar através de fontes minimamente éticas, né? Minimamente confiáveis, assim. Até maximamente algumas. E deixa eu te perguntar, tipo, eu sei que Raízes do Capivaribe, né, o grupo que veio a semana passada, passou para a final, né, do concurso de Zona Arena, passou na final. Eita! Tu viu eles na sexta-feira no FIBE? Não, não fui, né, eu tava muito cansado e tinha que acordar cedo. Mas né? Sábado eu fiz para o FIBE, eu te vi. Foi. Eu também fui. A gente tava, né? Foi bom? Né? Foi massa. O FIV foi fuderoso. Deu pra ficar bem louco também. Curti bastante e tal. Né? Um festival massa, assim. Eu tinha ido mais cedo lá pro Teatro do Parque. Mas dei só uma passadinha. Eu curto mais a energia daqui, sabe? O teatro tava aquela coisa muito... Sempre tava meio, sei lá, meio... Meio chique. Meio chique. É, acho que aqui a Várzea tem uma energia mais de jogação. De bairro, assim, né? Também, é, né? E aí eu dei uma passada só pra o povo não dizer que eu não tenho disposição na vida, vou vir pra cá. E hoje tem um evento, né? Importantíssimo, né? Onde? Um exemplo, um evento futebolístico. Ah, oxe, mas cultura, né? Estamos falando de outro tipo de cultura. É. É, tem alguns jogos de futebol hoje, eliminatórias, né? Pra Rússia 2018. Uruguai, Argentina, a gente vai estar assistindo daqui a pouco, 8 horas. Acho que tem Brasil e Equador. Tomara ganhe, tomara ganhe Brasil, né? Para dar mais possibilidades ao nosso time nacional, para a Argentina. E mais. Poeira Criativa 57, com o quê? Os quadros de sempre, né? E a entrevista hoje com. Uma entrevista massa que a gente fez hoje de manhã, né? Você entrevistou Lula, né? Lula. Lula Pinto. A gente entrevistou o Lula que entrevistou Lula, né? Acho que pessoalmente não foi, não. Foi ele, Marco Cero, né? Marco Cero, foi, né? Fora da curva. Produção de Fora da Curva. A gente entrevistou Lula Pinto, que nos recebeu em sua casa, né? Enfim, com. Sim. Abriu as portas de sua casa pra gente. Lula Pinto, que é um dos fundadores, editores, né, da Marco Zero Conteúdos. Né? Então, como a gente tava falando de jornalismo de qualidade, né? Jornalismo com compromisso político, compromisso ético e com a república, né? Com a coisa pública. Então, foi massa. Deu pra conversar bastante, assim. Então, como é que a gente faz agora? A gente vai escutar uma música, né? Vamos ouvir essa música aí. Então, a gente escuta Alceu Valença, do álbum que é de 70 e alguma coisa, 74, eu acho, 75, que é o álbum Espelho Cristalino, e a música também se chama Espelho Cristalino. De neblina, olho d'água sangrava numa fonte, meu anel cravejado de brilhantes são os olhos do capitão Curisco, e é a luz que incendeia meu ofício nessa selva de aço e de antena. Chorando suas penas, derretidas na insensatez do asfalto, mas eu tenho meu espelho cristalino. Oh, baiana. E uma baiana me mandou de Maceió. Oh, oh, ele tem uma luz que me alumia. Oh, ao meio-dia, farei a luz do sol. A luz do sol, oh, e me dá o veneno da coragem, oh, pra girar nesse imenso carrossel, oh, flutuar e ser gás paralisante, oh, e saber que a cidade é de papel, oh, ter a luz do passado e do presente, oh, viajar pelas veredas do céu, oh, pra colher três estrelas cintilantes. Olha que eu Troca criativa de ideias no Poeira. Continuamos con este programa número 57 aquí en la Radio Comunitaria Conchego, 88.1 FM. Y vamos a presentar la primera parte de la entrevista, donde nuestro parcero Lula Pinto, jornalista, se presenta y cuenta un poco de sus escolas pelo jornalismo, esa llegada al jornalismo. Vamos ahora, sin más delongas, a oír un poquito. Tá, meu nome é Luiz Carlos, eu sou, a minha primeira formação é como jornalista, aí eu passei quase 10 anos trabalhando na mídia comercial mesmo, jornalão, trabalhei a maior parte do tempo no Diário de Pernambuco, e aí enchi o saco daquilo lá, do modelo, das relações, do viés político muito conservador, e aí pedi demissão em algum momento. Aí fui estudar, fui fazer um mestrado que eu tinha conseguido na época, depois entabulei junto com um doutorado. Entre um e outro, assim, eu passei alguns meses assim, tentando ver o que é que fazia, porque terminei o mestrado, estava desempregado de novo, e aí fui fazer o doutorado. Aí passei um tempo fazendo pesquisa, trabalhando muito em casa. Aí me chamaram para trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia na época, porque eu sempre gostei muito dessa relação com tecnologia e ciência. Sempre foi uma coisa que eu gostei desde antes de fazer jornalismo, porque até, inclusive, antes de fazer jornalismo, tentei fazer física. Aí acabei entrando, passei um tempo trabalhando lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia para pagar conta e pá. Aí também enchi o saco, porque era um feudo de um partido, continua sendo um feudo de um partido nessa coligação esdrúxula que é o governo do estado de Pernambuco atualmente. Aí pedi demissão, meio que sem saber o que fazer. E aí me chamaram para trabalhar lá na Unicap, isso em 2014. Aí eu estou lá nesse período, quase 3 anos. E nesse meu tempo foi que apareceu a oportunidade de fazer, voltar a fazer jornalismo, né, com a Marco Zero. Um grupo de amigos que tinha, em momentos diferentes, se desligado do Diário de Pernambuco, tinha ido cada um fazer uma coisa diferente. Alguns tinham ido escrever, ser escritores de ficção, outros estavam fazendo assessoria, outros estavam sem fazer nada. E aí um deles pensou em fazer um projeto de jornalismo independente. Foi aí que o pessoal me contactou, nós somos amigos, e então a ideia era trabalhar com amigos. E foi aí que eu voltei a fazer jornalismo com a Marco Zero, além de ensinar. E hoje eu tento ser professor nessa tarefa, e faço e dou essa contribuição para a Marco Zero. Eu sou um dos caras que faz a Marco Zero também. Rapaz, primeiro o interesse de fazer física. Eu fui fazer física porque eu queria muito ser o astrônomo ou astronauta, sabe? Era um sonho real. E para isso, ou você faz física em geral, ou você faz matemática. E eu sempre tive muita facilidade com os dois, só que eu via na física uma coisa muito mais lúdica, muito mais poética. Na verdade, eu tinha interesse na época por filosofia da ciência. Eu achava que o curso de física era um curso de filosofia da ciência. Aí em física eu fui um péssimo aluno, medíocre pra caralho, só vivia sendo reprovado. E aí me desliguei, vi que aquilo não era a minha parada, não era o que eu queria efetivamente, e aí passei um tempo pensando o que é que eu... A outra coisa que eu gostava era ler e escrever. E aí tinha duas possibilidades, uma era ir fazer literatura e a outra era fazer jornalismo. E aí eu optei por fazer jornalismo. Achava que era relevante, acabava que na época eu estava lendo muito jornalismo. E aí foi que eu ingressei em jornalismo, sabe? Por um viés mais pragmático também. Estamos ouvindo a entrevista com Lula Pintos, da Marco Zero Conteúdos. é um site, um grupo de jornalistas. E a gente agora vai ouvir a continuação, a primeira parte, né, quando a gente conversa um pouco sobre o que significa, o que é o a Marco Zero, né, que não vão ouvir, mas que ele diz que é a Marco e não o Marco, né, essa questão também do feminino no, na denominação, no, no nome, né, no coletivo. Então, sim, acho que foi até uma resposta dele ao meu deslize também, né, na entrevista, né? Deu. Eu, não, mas conta aí, o que é o Marco Zero? Ele, não, ele, né? O Marco Zero não, Marco Zero e tal. Mas então vamos ouvir essa parte agora sobre a Marco Zero, um pouquinho a história como se formou, e depois uma música de Baiana System, né? Lucro Descomprimindo. Que foi a primeira, uma das três músicas que ele sugeriu, né? Que ele trouxe pra gente tocar aqui. É um coletivo de jornalistas, somos sete, que aposta em jornalismo independente e tenta trabalhar alguns temas que a gente entende que são sensíveis para o contexto brasileiro atualmente. Então, a gente trabalha produzindo reportagens sobre que toquem direitos humanos, violência, exclusão, relações étnico-raciais, moradia, o direito à cidade. Esses são sete temas assim, importantes que a gente trata jornalisticamente, tentando fazer, tentando nesses temas tratar de interesses públicos. Respirar, as meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaia. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é mexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro, máquina de louco. Você pra mim é lucro, máquina de louco. Não consigo respirar. As meninas de mini saia, não consigo respirar. Especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaia. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é mexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro, máquina de louco. foto. Vou botar rapadura na mamadeira, vou dar rapadura pra bater papá. Tá pisando no meu fio, cara. Não faça mais isso. Então, estamos de volta. Poeira Criativa, número 57. Entre pisadas, sanfanões, músicas e conversas gostosas. O Wim ao Baiana System, né? Baiana System, né? Banda lá de Salvador e tal, que tá bombando e tal, né? Tudo isso. É, e agora a gente segue, né, na nossa conversa, que nós entrevistamos hoje pela manhã Lula Pinto, né, professor de jornalismo, jornalista também independente, sujeito político, né, na vida da cidade, e um dos fundadores, né, do coletivo Marco Zero Conteúdos. Então, agora ele vai debater um pouquinho os limites, né, do jornalismo nesse século XX. Quais seriam e aponta também algumas possíveis soluções, assim, né? Os caminhos que um jornalismo pode buscar. É interessante pensar em limites, porque o jornalismo pensado como indústria, ela é uma das indústrias que pode ser considerada uma indústria de intermediação, né? Assim como o cinema, assim como as produtoras de música, os discos, é uma indústria de intermediação que conecta o interesse público, ou deveria conectar o interesse público com informação. O jornalismo faz essa conexão, assim. E essa indústria, ela se fortaleceu muito no século XX e encontrou um limite importante, tanto na dificuldade desse modelo de negócios continuar sendo relevante, porque se desconectou do interesse público, né? O interesse princípio maior do jornalismo de discutir em público os assuntos de interesse público foi desconectado pelas grandes empresas. As grandes empresas de comunicação perderam esse interesse de discutir o interesse público, em prol do público. A discussão do interesse público em público pela maior parte dos grandes meios de comunicação, está atrelado a algum interesse que é privado. É muito complicado isso. E isso é um limite que se colocou ao longo do século XX e está evidente agora. Então, pelo menos no Brasil e na América Latina. E aí, o que acontece? Esse limite está sendo rompido por práticas, por modelos de negócios, por processos, formas de se relacionar no trabalho, que ainda são ainda estão em formação. Né, essas formas novas de conectar o interesse público com a informação, com o conhecimento, está passando por vários laboratórios de como fazer isso de novo. E essas coisas, elas passam por formas de se relacionar, por novos modelos de negócios, novas maneiras de manter esse trabalho possível, tornar esse trabalho possível, porque o trabalho de fazer jornalismo nessa linha é caro, é difícil, ele é desgastante, é estressante. Se você quiser fazer mesmo, é isso tudo. Então, o limite está muito nessa dificuldade que o jornalismo encontrou de pensar a informação para além de uma mercadoria. Então, essa foi uma coisa que aconteceu, que ficou muito patente, assim, a informação se transformando numa mercadoria, e isso acaba se transformando numa moeda de troca política em muitas situações, e acaba que os meios de comunicação acabaram sendo colonizados pelo interesse comercial. Isso foi um limite claro que se estabeleceu ao longo do século XX e que está se tentando criar outras formas de romper isso agora. A Marco Zero se coloca nesse contexto aí, como um laboratório de coisas que podem encontrar novos modelos, sabe? A gente não dá para dizer que a Marco Zero é um novo modelo. Ela é uma das coisas que estão acontecendo nessa tentativa de se fazer jornalismo relevante de novo. Aqui, Poeira Criativa número 57, ouvindo a voz de Lula Pinto, professor jornalista da Marco Zero Conteúdo. Agora vamos... Bom, a gente ouviu um pouco, né, o jornalismo comercial de massas, tratando a informação como mercadoria e outras possibilidades. Então, uma das possibilidades de um jornalismo independente tem a ver com o vínculo, a relação com os movimentos sociais. E a gente perguntou um pouco isso e Lula vai esclarecer um pouco qual é o vínculo que a Marco Zero Conteúdo tem com os movimentos sociais, com os diferentes movimentos sociais daqui do Recife e da região metropolitana da capital pernambucana. Vamos ouvir um pouquinho mais dessa entrevista feita hoje de manhã na casa de Lula. Bom, a gente entende que os movimentos sociais são a ponta de lança de mudanças sociais. A mudança social não vai vir da política representativa. A gente entende que as mudanças sociais necessárias não vão vir das organizações não governamentais também. Ela vai vir da sociedade organizada nesses moldes e da sociedade desorganizada do ponto de vista de multidão, de revolta, de atos violentos, de atos disruptivos. Aí, nesse sentido, a gente procura acompanhar os movimentos sociais por entender que eles são um índice, um termômetro de mudanças possíveis, de formas de organização possível, e também como fontes de informação que foram relegadas pela mídia comercial, de uma maneira geral, pelo jornalismo comercial, de uma maneira geral. Então, eles são fundamentais. A gente tem uma conexão forte com vários movimentos sociais. Infelizmente, a Marco Zero, hoje em dia, não consegue atender a todas as pautas, a todas as demandas, a todos os temas sensíveis, as informações importantes que esses movimentos passam para a gente, mas é uma ponte fundamental que a gente tem para obter informação. Eu costumo dizer que para mim, a diferença começa pela relações de trabalho, sabe? Que envolvem afeto. A Marco Zero é feita de amigos. Nós somos 7 amigos e a gente não vai deixar de ser amigo. Isso é uma coisa fundamental, assim, do ponto de vista de solidariedade, de pensar afetivamente o trabalho, as relações, o respeito. Isso é muito importante porque esse aspecto nos meios de comunicação tradicionais, ele é muito relegado ao segundo plano, para dizer o mínimo. As relações nem sempre são pacíficas, para dizer o mínimo. São muito complicadas, porque envolve competição, envolve pressão política, envolve as dificuldades pessoais de cada um, que no ambiente de pressão de uma indústria, de uma fábrica, que é um jornal é uma fábrica, tem com linha de montagem. Essas complicações, elas ficam muito mais violentas às vezes. Então, para mim, começa por aí. E essas relações de trabalho mais amigáveis, mais amorosas, mais afetivas, elas têm um componente importante na relevância do que se faz. Então, começa por aí. Uma diferença forte também é o tipo de escuta que a gente faz, de conexão que a gente faz, por exemplo, com os movimentos sociais. A gente procura primeiro ouvir a sociedade civil e vigiar o poder. E existe uma inversão nos meios de comunicação, em boa parte dos meios de comunicação, de defender ou assumir o ponto de vista do poder e depois, eventualmente, ouvir a sociedade civil. Então, essa é uma inversão importante que a gente tem também. E uma diferença forte também é que eu trabalhei com impresso, papel, né? E a Marco Zero é um projeto web. Um projeto web, a gente não tem pretensão, pode ser que até um dia a gente produza alguma coisa impressa, mas é um projeto web, ele roda na web, com vídeo em formato digital, com informação em formato digital e rede social. Isso aí foi mais um... Ai, nossa... Mais um trecho de nossa entrevista com Lula Pinto, né, que gentilmente nos recebeu em sua casa, deu um copo d'água gelada pra gente e tal. e que traz aí, né, um pouco esse, acho que essa questão do elemento do vínculo, né, entre quem faz a Marco Zero, né, essa, é bacana, né, a diferença, né, entre fazer um tipo de jornalismo afetivo, né, onde você se encontra, e um tipo de jornalismo mais pensando em informação como mercadoria, né, essa grande diferença. E é meio que um questionamento da, sei lá, do um paradigma do Ocidente, assim, né? Que é o racionalismo, né? Nós vamos fazer juntos porque temos um objetivo, muito razão. E eles dizem, não, somos amigos, né? Amigo é afeto, né? É emoção. E através do afeto a gente pode fazer uma coisa que é política, que é... Eu acho isso uma coisa bem bacana. Assim. E também, né, a inversão, né? Que a grande mídia faz, né? De primeiro vir o poder para cobrar da sociedade civil, quando na verdade, né, a Marco Zero está fazendo, né, o que seria o rol verdadeiro, o papel do jornalismo, né, vigiar o poder a partir da escuta e do trabalho junto com a sociedade civil, os movimentos e demais, né. Sim, e é louco, isso aqui é uma coisa que a gente nem tocou assim nessa conversa com ele, mas historicamente, né, quando é que surge, né, o jornalismo enquanto atividade, e o que eu já vi que está muito conectado com a história da Revolução Francesa, né. Então você tinha um momento de uma efervescência política em que você tinha milhares de jornais na mesma cidade, assim. Você não tinha feito, a gente tem 3 jornais, 4 jornais, né? Você tinha cada grupinho, cada galera fazia o seu jornal e distribuía. Então o jornalismo, ele surge disso, né? Surge de uma efervescência dessa sociedade civil, assim, de disputar a informação, né? De disputar o discurso, né? E aí eu acho massa, assim, que essa tentativa da Marco Zero, né, de resgatar um pouco isso, assim, de... Vamos ouvir a próxima música? Vamos. The Clash. The Clash, London Calling. Aí vamos ouvir esse sonzinho legal agora aqui na Rádio Aconchego. Cascos. I get this. London calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda cultural no Poeira Criativa. Fiz um contrato com a noite. O céu sorriu. Agenda cultural, agenda cultural. Passa embora. Então é isso, teremos uma semana recheada de eventos no sábado. Então é hora de você pegar seus clones, pegar seus irmãos e irmãs gêmeos e gêmeas. E tentar, ser parceiro pela cidade. É, se espalhar, porque esse sábado vai ser foda. Então, primeiro evento, Batalha do Carmo, número 2, Revolta. Nesse sábado, a partir das 17h30 até as 21h. Aonde? Na Praça do Carmo, né? Lá na Avenida Deputado Elísio da Silva Maia. Eu nem sabia que tinha o nome de avenida praça. Fantô Xinxi, né? É. Então, atividades. Vai ter microfone aberto para exposição e divulgação de trampos, ideias, projetos. Sarau de poesias. E aí, eles têm sarau, não há limite para inscrição, né? Então, de acordo com o horário de chegada. E batalha de MC, né? Duelo de freestyle. Né, então, batalha de sangue e com tema livre. Mas dando sempre valor às ideias, né? Eita, isso é legal. Então, isso é massa. Então, é às 17h30 a abertura, né? Com as inscrições pro sarau e pro microfone aberto. Às 18h, início do sarau. E às 18h30, início da batalha, que eu acho que é o evento, a parte maior, né? Então, premiações. Uma camisa ingresso irada da OLS. E lembrando que para as batalhas é um máximo de 16 MCs, então chega aí na hora e a inscrição é 2 contos, 2 mil reais. E aí eles terminam dizendo que é um evento realizado por gente que acredita na importância do rap e, acima de tudo, na valorização de compositores e artistas regionais. Também nesse sábado, 2 de setembro, né? Já acaba agosto, começa setembro. Primavera. Sábado primaveril. Aniversário, Rafael. Zona Rural, no Casarão da Várzea, né? Lançando um novo disco de Matala na Mão. Matala na Mão. Acho meio estranho esse nome. Meio que... Matala na Mão. Matala na Mão, é. Tá, então, sábado próximo, 17 horas, até umas 11 horas, no Sabe Casarão da Várzea. Aí, bem na esquina da Praça da Várzea, a praça principal, né? Eu acho que é a Praça da Várzea, perto do Coreto, né? Já no final da... Sim, todo mundo sabe, né? É, o Casarão, isso aí... Aí vai ter onde rola o forró, onde rola o samba, enfim. Vai ter som na Rural com Rocher de Renault, lançando um novo disco e gravação do DVD de Mata Lá na Mão. Ah, não, mas... Eita, um novo disco é de uma banda... Não, é Mata Lá na Mão, né? Mata Lá na Mão, porra! Viajei. E tá, no Casarão da Várzea, né? O espaço onde está se destacando a luta popular cultural, né? Também vai ter a apresentação do grupo que esteve conosco a semana passada, o Raízes do Capibaribe. Aquela galera simpática. É, essa galera massa que veio por aqui, que tocou, que tá na final do Sono Arena, domingo Sono Arena. Vai ter atividade esportiva com Slackline, com Rafael Silva. Exibição da série verídica Sábio Casarão da Várzea no Cine Paredão. Vai ter poesia de improviso. Também vai ter Psi Frenético DJ Enzo U, juntamente com Pirofagia de Flor Amarela. Fogo, pra quem gosta de fogo. É, né? E uma entrada colaborativa de 2 contos para fortalecer o espaço da Rádio Machitó, que funciona no espaço Sabe Casarão da Várzea e que vai estar fazendo cobertura ao vivo e em direto desse no evento tão bonito. Mesmo 88.1. É, 88.1. Com... A gente tá com um transmissor emprestado de eles e elas para nós e nossas, né? Então vai ter isso no próximo sábado, 5:30 da tarde e noite. Quem quiser chegar, que chegue por lá. E já sabe, né, que é festa na várzea, vai até... Até o coco chapar. É, isso mesmo. E falando no coco que vai chapar, a gente tem no mesmo sábado, dia 2, a partir das 18 horas, o quarto aniversário... O aniversário do coco do Catucá, né? Lá em Camaragibe. Edição número 4. Edição, né? Número 4, já ia falando besteira, velho. Então, deixa eu ver aqui o endereço que é certinho, né? Que é a rua Ana Alves, né? Lá em Camaragibe, o coco do Catucá. Tradicionalíssimo, então... É, aí essa frase, esse primeiro parágrafo, eu pensei em cortar, mas achei tão bonito que eu pensei em deixar. Que ele diz: o segredo da semente não está apenas nela, mas na terra, no ar, na água, no fogo que aquece seu interior e do sol que tocará suas folhas. Sua amplidão e dimensão nos une no elo ancestral de reinvenção constante, sem deixar de ser, por um só momento, o que sempre fomos: malungos companheiros, amigos e irmãos. Respeito, confiança e solidariedade. Como diz nosso grande amigo e mestre Joab Jó, o segredo do arco, quem sabe, é a flecha. Eita, poesia pura aqui, né, Poeira Criativa. Então, é um momento de participar desse... reavivar essa história, essa tradição do coco do Catucá lá em Camaragibe. Então, mais de 10 grupos de coco, maracatu, ciranda, a farra. Se ele tá dizendo ali que é das 9, acho que é às 9, até às 5 da manhã. Vai ter. Quem diz que vai até às 5, vai até às 7, não vai não? É, e vai ter poeira, né? Pra caramba, né? Vai ter. Se vai ter coco, poeira. Tem poeira, né? Want some love? No shit. E começando também nesse sábado, vai ter a Semana Afro Darué Malungo. Onde é? Na rua Passarela, no Chão de Estrelas, no bairro de Chão de Estrelas, no Centro Cultural Darué Malungo. Então, esse Centro Cultural Darué Malungo vai estar promovendo a Semana Afro em Chão de Estrelas. Vai ter momentos de dança, né, que é uma das expressões mais ricas da cultura afro-brasileira, para contribuir com a manutenção e disseminação da história oral e corporal, muitas vezes não oficial, as manifestações culturais negras que ajudam a promover e preservar os valores socioculturais decorrentes da influência desses povos na formação da sociedade brasileira. Ou seja, vamos valorizar essa cultura foda e antiga, né? Acho que... Vai ter... É uma semana, né, de atividade. Então, é, começa no sábado, né? Assim, é o único que dá pra você dizer, não, no sábado tem tanta coisa, né? Então, vou no domingo, vou na segunda. Começa no sábado, são 8 dias, né, de espetáculo, de show, gratuitos, né, coreografias, danças, música. Então, sábado vai ter homenagem a Dona Antônia, com o espetáculo Nações Africanas, Bagnaré, a partir das 7 horas da noite. No domingo, a partir das 7 horas também, mostra de coreografias. Na segunda-feira também coreografias e mostra do resultado das oficinas de dança afro, adultos e crianças. No dia 5 também vai ter a partida 7, né? Sempre a partida 7, vale Afro Raíces com o espetáculo Guerreiros. Na quarta 6, hacia Pernambuco de dança, espetáculo Maio, Maio B, Olubaxé. No dia 7 já, chegando no finalzinho, Criartesia de dança, espetáculo Orumayé. E no dia 8, né? Cia de Danza Darué Malungo, estreia, espetáculo Onaomi, Caminho das Águas. E terminando no dia 9, desde as 8 horas da manhã até la tarde noite, 8 horas, 8 e meia, último espetáculo com a banda Nyamacaré. Vai ter a Nia Martin, porque estou vendo aqui, MC Lady Lay, DJ Novato, Gênero de Batalha, Afocheo Chato Coleo Go. Uma semana lotada, pô. Vai ser, né? Que massa. Que massa, eu não tinha visto isso aqui. Tem mais coisa aí? Então vai ter oficina também, né? Vai ter um fórum também, né? Um fórum do segundo encontro de arte negra de Pernambuco, que vai ter em parceria com o Carne, né? O coletivo de arte negra, que também teve aqui já, né? Com a gente. Enfim, galera, é sobe aí só pra confirmar o endereço, pra gente deixar a coisa amarradinha, né? Que é do 2 até o 9, lá em Chão de Estrelas, o Centro Cultural Darué Malungo. Darué Malungo, que a rua, bota a rua aí, Gus. Não, aí não, cara. Que é a rua Passarela. É isso então, né? Essa foi a nossa agenda cultural. Achei uma agenda tão divertidinha de fazer, viu? Bota aí alguma coisa pra rolar, mano. Então, poeira criativa, véi. Poeira só lembra do show da gente, bicho, na moral. Só lembra do show da gente. A galera na frente lá e tome chinelada e tome poeira e tome, meu Deus do céu. É, a criação da galera lá, a poeira no nosso show e tudo mais. Dá nem pra terminar de mastigar o biscoito? É curtinha, né? Mas é isso mesmo. Poeira criativa é isso, né? Muitas imagens, metáfora bem na cabeça das pessoas. E a gente continua com a entrevista com Lula Pinto, da Marco Zero Conteúdo. Falando agora, uma pergunta que sempre surge, né? Quando se fala de mídia, imprensa, jornalismo independente, que é a forma de se financiar. Ele vai comentar um pouco como é que esse grupo se financia e desde já saber que em grande parte em forma de voluntário, né? Eles fazem por trabalho em outras coisas, né? E isso é uma forma de trabalho que, sem ser declarado por ele, assim, sem ter se manifestado, mas sei lá, uma militância, um voluntário, e tem algumas formas de financiar para melhorar o trabalho, para se dedicar um pouco mais, para conseguir estar mais tempo na redação. Então vamos ouvir a fala de Lula, quando este negócio aqui permita. Vamos nessa. A Marco Zero se coloca como um jornalista independente e se coloca como um coletivo que não aceita nem publicidade, nem patrocínio governamental. Essa é uma discussão que internamente a Marco Zero não está fechada, sabe? Não está definida, nós não somos homogêneos, não temos a mesma opinião. Alguns argumentam que tem que zerar, não receber nenhum patrocínio de uma empresa, por exemplo. Mas tem um outro conjunto de pessoas dentro da Marco Zero que acredita que dá para receber financiamento, propaganda, sem que isso macule a independência da gente. E é uma discussão que a gente tem internamente, né? Por enquanto, o único financiamento que a gente tem é da OOC. É um financiamento que acabou de ser fechado, que é uma instituição europeia, de uma família que financia vários projetos, como o da Marco Zero, que tem essa linha ideológica da Marco Zero, e que vai tornar possível a gente montar uma redação, manter 3 de nós 7 focados, trabalhando só nisso, produzindo conteúdo, e contratar 2 ou 3 pessoas nos próximos meses. Grana, né? Dinheiro pra que te quero. É. Mas como a entrevista ainda tem muita coisa pra ouvir, e o pessoal tá aqui ligadíssimo, vamos colocar um outro áudio que vai falar um pouco dos limites da democracia, né? Dos limites dessa democracia atual, e a pergunta era, na verdade, começou como: você acredita na democracia, né? Sim. Então vamos ouvir que Lula Pinto vai nos falar sobre essa democracia atual e outras democracias possíveis. Bota aí, mano. Acredito na democracia, mas não nessa que tá aí. Essa democracia que tá aí, a gente tem que derrubar ela. A gente tem que superá-la. Tem que destruí-la mesmo, assim. E é por isso que eu acho que os atos violentos, eles são fundamentais nesse processo. Os atos violentos não são atos de assassinato, não. A pessoa já pensa que, meu Deus, está advogando as atitudes que atentam contra a vida das pessoas. Não é disso que se trata. É porque essa democracia, ela está estabelecida em bases muito sólidas, muito difíceis de romper. E eles só serão rompidos por atos violentos. Os atos violentos que implicam na renúncia, implicam em atos de desobediência civil, implicam em atos de ocupação, implicam em atos de ocupação de instituições públicas mesmo, de retomada do interesse público que foi sequestrado. acho que existem várias forças que podem contribuir com esse processo, que estão para além dos partidos. E nesse sentido não se trata de abrir mão dos partidos ou da estrutura legal de representação, sabe? Implica em trazê-la de volta, de alguma maneira, para repensar a democracia. A democracia hoje é uma democracia representativa, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Trazendo para essa discussão um pouco teórica para a realidade brasileira, a gente tem visto que, eu pelo menos tenho pensado que toda a situação de dificuldade, de anulação da discussão pública, da anulação da coisa pública, de golpe, elas têm uma conexão com esse processo que se construiu, que se fortaleceu de sequestro da política. De sequestro que é, por outro lado, um sequestro da democracia, da coisa pública. E eu acredito assim, que vai demorar um tempo, vai demorar um arco longo, para que essas forças que estão emergindo agora, elas se constituam novamente em uma força efetiva que ultrapasse a política representativa. Assim, ainda seguindo esse debate, né, da questão da democracia, que é o último eixo, né, dessa nossa conversa com Lula, e aí ele foi questionado depois por nós sobre a questão da democratização, né, essa pauta, essa luta histórica, né, pela democratização da comunicação no Brasil. Então, qual era a relevância que ele enxergava, né, dessa pauta, dessa luta, no contexto da construção da democracia brasileira, do mundo, da vida política brasileira. E aí ele vai comentar um pouquinho sobre isso. É fundamental, o debate da comunicação é fundamental. Assim, ele já acontece há algum tempo no Brasil, né? Pelo menos desde o final da década de 80, ali, da Constituinte, o capítulo sobre a comunicação no Brasil, na Constituição, foi um dos capítulos que gerou mais controvérsia e debate e embate durante a Constituinte, porque, não por acaso, foi o único capítulo da Constituição que não teve um relatório final, que não se chegou a um consenso. Foi um dos capítulos onde as forças conservadoras que tinham apoio, que apoiaram a ditadura, foi um capítulo que trabalharam junto essas forças e as forças da sociedade, inclusive da Igreja Católica, e tentar encontrar uma solução para repensar como que seria a comunicação no Brasil, né? Se encontrou um modelo que não é seguido, o modelo de complementação entre comunicação pública, comunicação comercial e comunicação estatal, ele efetivamente não foi regulamentado, faltam regulamentações. E essa falta de regulamentações é intencional, é política. É um debate aberto, é mais uma das ossadas no Brasil que não foram enterradas, mas um dos problemas que não foram resolvidos. E um pouco dessa crise que a gente está vendo agora é decorrente da falta de solução desse negócio. Agora, ao mesmo tempo, eu acredito que esse debate ele precisa se atualizar. Do ponto de vista, quando a gente coloca essa discussão em face à internet, à web, às redes sociais, né? Porque se por um lado não existe uma voz popular, a gente não vê a representação da multiplicidade da cultura brasileira nos canais televisivos, por exemplo, na comunicação comercial. Por outro lado, a gente tem agora um outro fronte muito difícil de enfrentamento, que é o do controle pervasivo feito pelas redes telemáticas, né, pelas redes sociais, que é operado na plataforma internet e que a gente tem mais contato via web. Uma democracia, ela depende de liberdade de expressão. ela depende de que as pessoas se comuniquem de forma privada, efetivamente privada. Quando isso é ameaçado, a democracia é ameaçada. Como isso está como essa liberdade de expressão e a liberdade de troca de informação, de debate, está o tempo todo sendo monitorado, por empresas e por governos, por conta dessa estrutura telemática que a gente convive hoje em dia, então a democracia tem um outro flanco aberto, que é essa dessa comunicação web. Ah, pô, mas as revoltas, tantos coletivos trabalham utilizando o Facebook e outras redes sociais para se organizarem, o Google é uma ferramenta estratégica de comunicação, de organização, de registro, de tantos movimentos sociais, sim. Esse é o problema. Essas coisas não são gratuitas. Elas cobram um preço alto. E o preço alto é a informação que a gente está disponibilizando para um conjunto de plataformas que não tem interesse necessariamente democrático, não. A percepção disso como um problema de relevância, um problema político de relevância, ainda não foi alcançado pelas esquerdas no Brasil e pelos movimentos sociais que os acompanham. E eu não sei em que momento isso vai acontecer. É um problema político de maior grandeza. A gente ser monitorado e permitir ser monitorado. A gente entregar os nossos planos, as nossas discussões estratégicas, as nossas formas de ação, as nossas... os lugares onde vamos ocupar nessas plataformas. E esse é um fronte que as esquerdas precisam enfrentar e aprender, reaprender a pensar perigosamente, sabe? Reaprender a pensar perigosamente. Música de Nuestra América. Música de Nossa América. Que el alma no tiene color, ella es colorida. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba. El momento de nosotros. El momento de nosotros. Quiero recordar, no, los dos sabemos lo que pasó aquí. No es suficiente, deja todo y huir. Ese es el tiempo que quisiera regresar y que ha pasado, que nunca pasará más. Es aquí el momento de nosotros con Bomba Estéreo, tocando ahí en el fondo de ese programa Poeira Creativa. Bomba Estéreo, una banda de Colombia, Bogotá, surgida nos anos 2005, com mais que na guiada para o artista visual e DJ Simon Mejía, e que na conformação para o primeiro disco convidou a Liliana Lisa Omed, que era a bonita voz, estranha, né? Um pouco diferente a voz dela, né? Sim. E que a partir desse primeiro disco, volume 1, de 2006, já fizeram um sucesso lá na Colômbia, e a partir do segundo disco, Estalla Blow Up, de 2008, já se catapultaram para o mundo e têm feito shows em diferentes, vários países, mais de 60 cidades. Fala aí. É curioso, só uma besteirinha que uma amiga comentando como às vezes a gente aqui do Brasil não conhece nada mesmo assim, né, do resto da América, e que a gente também, ela falando assim, e a gente acaba sendo muito também... Foi uma colombiana que eu conheci. Sim. E ali vocês são ainda muito... arrogante assim, né? Vocês acham que tudo foi vocês, porque ela disse que ela ouviu uma versão em português de uma música da Bomba Estéreo e falou: ah, essa música é massa. Aí a pessoa disse: é, pô, é de um artista aqui brasileiro, sei o que e tal. Ela, porra, meu irmão, uma das bandas mais conhecidas, né? Mais poderosas, assim, influentes na América Latina, e ninguém faz a menor ideia, assim, da... Já discuti muitos com Capital Inicial e Soda Estéreo, tá ligado? Isso mesmo. Mas... voltando a eles, né, e elas, a ele e ela, São quatro, mas os dois são os principais, né? Simon Michel e Saumet. A banda ficou marcada meio por uma música que bem conhecia, que é Fuego. Fuego, mantê-lo prendido, fuego, não deixes apagar. Fogo, fogo, fogo. Aí meio que ficou assim com o estigma da cumbia, né? Aí decidiram mudar a partir do terceiro disco, fazer uma coisa diferente, né? Aí o terceiro disco se chama Elegância Tropical, em 2012, né? E aí o último disco tem essa coisa de se reinventar. O último disco é do ano desse ano, né? 2017, I.O. Então uma banda legalzinha, que mistura também músicas autóctonas, um estilo de cumbia com alguns samples, uma coisa DJs, do hip hop também, né? É, sintetizadores. Vão estar inclusive no Rock in Rio agora com Karol Conká. Eita. É, e agora tá jogando no Barcelona, né? Para... É, quase entrou na agenda cultural. Também esse sábado, às 19 horas, em Barcelona. Quem estiver por lá. E agora a gente vai ouvir outra música que se chama Internacionais. Internacionais, que é do último disco de Bomba Estéreo, de I.O. 2017. Bom, tomar a vocês curtas e depois seguimos com esse Poeira Criativa 57. Já! Bum! Originales, super internacionales. Escuchamos tu consejo y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántos ni cuáles. Estigadíssimo som. Eu sou americano, eu sou colombiano, eu sou mexicano. Muito bom, muito bom. Isso foi Bomba Estéreo, na música... Internacionales. Internacionales, justo. E agora a gente vai ao bloquinho, bloco final de nossa conversa com o jornalista, professor Lula Pinto, na qual a gente conversa um pouco sobre apropriação tecnológica, né? Que... E a possibilidade de subverter as tecnologias para mudar alguma coisa nesse mundo. E aquela perguntinha. de sempre, né? O debate sobre democracia hoje, ele passa por pensar tecnologias subversivas ou subverter as atuais tecnologias que a gente se serve. Eu costumo falar muito uma brincadeira, assim, que se nada é de graça, nada de graça, tem algum preço a se pagar. Se eles chamam para um almoço e você não vai pagar, é porque o almoço é você. Se é de graça, o preço é você. E eu estou falando de informações, de comportamento, de registros geográficos de deslocamento, de ideias, de afetos. Essa é a lógica do capital hoje em dia. É entrar na vida. É a colonização da vida. É a colonização de nossos desejos e de nossos sonhos. Se a gente tem o desejo e o sonho, como campo de esquerda, de retomar as rédeas do país, de retomar as rédeas da soberania, e se isso está sendo o tempo todo controlado, vigiado, monitorado, mapeado, então tem alguma coisa errada. Não pode acontecer. Esse sonho não se concretizará se a gente não retomar a tecnologia como campo de enfrentamento. Poeira criativa. Poeira criativa, porra, um termo muito interessante. Poeira criativa. Porra, poeira, ela... Poeira é um termo que remete à multiplicidade, né? A não ter uma raiz, não ter um centro que o determine. A poeira aponta para uma ideia de rizoma, uma ideia de uma rede muito louca de conexão e de potência. Se essa rede, se essa nuvem, se esse fantasma, poeira lembra fantasma, fantasmagoria também, né? Se essa coisa tem uma potência criativa, é melhor ainda, é mais interessante ainda, né? Me lembrei de Marx aqui agora, falando do espectro. Um espectro ronda a Europa. Esse espectro eventualmente pode ser uma poeira. Então eu acho que tem uma conexão com uma potência que está em todos os cantos, de articulações, de redes, de pontos nodais que não podem ser anulados no seu entorno, porque é poeira, porque ela é uma coisa que é líquida e tem a possibilidade de ocupar vários espaços, se adaptar a vários espaços criativamente, mudando as coisas. Minha gente, fiquei todo orgulhoso quando ele fez isso, né? A gente tentou isso muito mais. Show, porra, mas sério, quando ele tava falando lá, poxa, o nome é legal mesmo, né? O nome é o mais legal, né? antes de a gente se despedir, queria lembrar de uma coisa que é o Fórum de Usuárias, próxima terça-feira, no dia de seu aniversário. Às 9 da manhã, às 9 horas da manhã, aqui no CIS. Para quem quiser chegar, para fortalecer esse espaço de atividades, de controle social, de fortalecer os usuários e usuárias. Então, próxima terça-feira, 5 de setembro, aqui no CIS, 9 horas da manhã. Nossa, convidadas e convidados, e outra né? Ah, outra coisa. Tipo, a gente falou de Marco Zero muito, ouviu Lula Pinto. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre Marco Zero, pode procurar na internet, né? Tem um site, marcozero.org. Marcozero.org. Marcozero.org, facinho, facinho, né? Fácil. E também tem um perfil de Facebook, né? Marcozero Conteúdo. No Facebook, onde colocam as atualizações do site, as informações e demais. As matérias, os reportagens, né, que eles fazem. Dá para compartilhar, tudo baixo Creative Commons, licenças livres. Então, acho que fica a dica aí. Para quem fica com interesse em saber mais, sacar um. Trocou uma ideia, sacar alguma coisa aí. Massa, massa, Gusto. Isso, bom, né? Foi bonzinho hoje, né? Gostei, tipo... A semana passada éramos 10, quanto? 8 aqui. Hoje somos 8 2, pessoas, né? Mas dá assim, a gente tem média, essa possibilidade, né? De mudar, de estar rodeado de pessoas, ou estar nós sozinhos, falar com alguém em outro lugar, se deslocar por uma casa, para algum evento. Sim. E aproveitar, né? Para conversar, que acho que é importante, né? Exato, é só avisando, né, que semana que vem, né, por conta também do feriado, né, do 7 de setembro, Então, a gente conversou aqui de botar uma reprise, né? Botar um programa antigo e tal. Ou talvez começar tudo do zero, né? Não, brincadeira, fazer isso não. Mas não haverá, né? Pra Poeira Criativa ao vivo. Na próxima quinta, mas não vamos morrer nesse período, espero. Então, ninguém sabe. Dias, dá um azar da porra falar isso, né? Ninguém sabe, né? Mas. Sim. Vamos se despedir então, né, Guxa? Né? Agradecendo aí a Lula, né? Que, novamente falando, né, nos acolheu em sua casa, né? E foi bem gentil, assim, com o horário apertado que ele tava também e tudo. Acho que nos recebeu e nos instigou também, né? Aqui a rádio participasse mais de algum espaço que estão se criando, assim, algumas redes que estão sendo constituídas, né? Sim. Então a gente tem que ver isso também. E sim, obrigado Lula, né? Obrigado Lula Pinto. Por la conversa de hoje, acho que tomara que rolen mais conversas e mais espaços compartilhados assim. E obrigado Rafael Teteu pela presença, né? A presença e o trabalho aí. É por ser junto. Por ser meu amigo de coletivo, né? Também. Eu também, né? Amigo, pelo né? Afeto, coletivo, né? Afeto, é. Massa, Gucci. E a gente se despede com que música aí? Isso aí. Stray Cats. Que é da banda. Eu tenho que ver o nome aqui, que. Que aqui não dá pra ver, não. Ah, é assim. Rock. Peraí, deixa eu falar direito, né? Teremos a banda Rock This Town tocando Stray Cats, um rockabilly dos anos 80 e 90, tocando como nos 50. Go Sound, man! Rock it inside out.